A casa de Obed-Edom foi abençoada pela presença da arca. A minha casa, a sua casa, falando de família e de tudo o que temos, vai ser influenciada, abençoada pela presença de Deus. Nós, às vezes, não entendemos um princípio dessa nossa dimensão, tempo e espaço. E é um princípio de um tempo que temos que dar para todas as coisas acontecerem. Se, por exemplo, eu abro aquela caixa de chaves e eu ligo uma das chaves, algumas destas lâmpadas vão estar ligadas. Como a velocidade da energia, ela é tão grande, no mesmo instante que eu ligo, a luz acende. Mas houve um tempo, chamado tempo de defasagem. É o tempo em que eu aciono algo e o tempo em que o que eu acionei aqui é executado lá. Mas como é imediato, eu até acho que não tem tempo nenhum. A mesma coisa acontece no teclado do computador. Há um tempo de defasagem. Na hora em que eu aperto a tecla, instantaneamente aparece a letra. Ou então muda toda a tela do computador. Parece instantâneo, mas ainda assim houve um tempo de defasagem. Há um tempo de espera. Só que o tempo é imperceptível para nós no que diz respeito à luz ou no que diz respeito ao computador. Eu me lembro que quando eu estava estudando sobre esse arquétipo, tempo, defasagem, eu fui ministrar num congresso lá em Petrópolis e eles nos hospedaram num hotel que eu nunca tinha visto aquilo, embora fosse um hotel tão bom, um hotel tão bonito, tão gostoso, o banheiro era esquisito porque você entrava no box, era um box comprido e nessa parede ficava a torneira. E aí você ia para o outro canto do box onde ficava o chuveiro. Então, para você desligar ou ligar a água, abrir ou fechar a torneira, você tinha que sair de debaixo do chuveiro, você dava dois passos, porque era um box comprido, e ia lá na outra parede e desligava. Eu falei assim, gente, não é possível que o engenheiro não pôde colocar ali a torneira no lugar certo. Mas o problema não era só esse, não. O problema era que era uma água aquecida lá, para um boiler ou talvez energia solar. E se você abrisse muito a torneira, vinha água quente. Então eu abri e quando cheguei aqui tinha água pelando demais. E aí eu fui lá e fechei um pouquinho. Quando eu voltei aqui, daí um pouco a água gelou demais. Eu voltei lá, abri um pouquinho, até consegui. O equilíbrio foi uma luta. E eu lembro que estava comigo, não sei se o Matheus ou o Rafael, falou assim, ó, estou deixando aberto aqui, você vem logo tomar banho, porque se você for regular isso aqui, vai ser uma dificuldade. Eu custei entender que eu tinha que esperar, porque na hora em que eu chegava aqui, a água ainda estava fria. Então eu voltava lá e abria a torneira mais um pouquinho. Eu voltava que a água já estava um pouco mais quente, mas ainda não está o suficiente. Ia lá, abria mais um pouquinho. Mas quando eu voltava aqui, opa, está muito bom. Ainda tinha, todas as duas ou três vezes que eu abri mais a torneira, para refletir na caída da água. E aí ficava quente demais. Havia um tempo de defasagem grande entre a operação e a conclusão do que estava sendo feito. Um engenheiro, como Antônio Carlos está me olhando ali, entende isso perfeitamente. Na nossa vida, tudo tem um tempo de defasagem. Tudo. Nós acionamos aqui. E se nós não soubermos o tempo que temos que esperar, corremos o risco de mexer de novo e de atrapalhar tudo. Nós acionamos aqui e esperamos, e se não acontece, corremos o risco de tomar outra decisão, e quando aquilo que acionamos for dar resultado, nós já não estamos aqui mais, já desistimos, já mudamos de caminho, já tomamos um desvio. Colocar a arca dentro da nossa vida exige entendermos o tempo de defasagem de todas as coisas. Temos caminhado, orado ali com os familiares da Inês, do Nelson, vários deles já estiveram aqui. Se nós não entendermos o tempo de defasagem da obra de Deus, nós vamos falar assim, não deu em nada, olha, sinto muito, mas... Oh, que coisa, né? A gente queria que acontecesse. Para Deus, já aconteceu. Mas para nós, não. Quando fomos lá, nos encontramos com eles nessa reunião lá, eu vi como que Deus está trabalhando no coração de cada um deles. Como que já existe alguma coisa, um ambiente muito mais propício ainda para mais das sementes de Deus no coração deles. É exatamente isso que aconteceu. Eu tenho que entender, eu não posso buscar a arca de Deus esperando que agora aconteça tudo. Eu busco a arca de Deus e espero o tempo de defasagem. Vai acontecer aqui, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 30, daqui a 100. Não importa quanto tempo. Vai acontecer um mundo de coisas. Então eu fico firme aqui até ver tudo aquilo que Deus diz acontecer. Mas, irmão, se eu não for lá e abrir, e acionar, então não vai acontecer. Nenhum dos dois extremos. Nem ficar mexendo toda hora, querendo alternativas, nem ficar parado. Eu tenho que saber o que eu vou acionar, o modo em que eu vou acionar, o tempo em que eu vou esperar, os sinais que eu vou percebendo de que o que eu fiz está em ação, para que a gente não desanime no meio do caminho. Deus está dando a cada um de nós, da sua palavra, da comunhão uns com os outros. Deus está dando a cada um de nós de unções, de palavras proféticas, de moveres dele, de ensinos dele, e nós vamos simplesmente aguardando o mover de Deus. As respostas de Deus, pacientemente esperei no Senhor e ele atendeu a minha oração. Os que esperam no Senhor subirão como águias, correrão e não se cansarão. Esperei confiantemente no Senhor, aguarda no Senhor e ele fará aquilo que o Senhor prometeu. É uma questão de aguardar o tempo dele, mas aguardar sabendo que executou o que tinha que ser feito.